130601, táxi aprovado via Pátio e Índia até o ponto de espera que está no 0, ajuste no 009. No ponto de espera, chame torre frequência 1-8, decimal 95, dan 3601, tenha um bom voo. Bom dia. Na linha de decolar, vento com. Dois, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado. Controle de Salvador da Bahia, um bom dia. Delta 3601. 3601, bom dia. Contato, sua matéria 360. Matéria da Elida, Boas Brites. 360 autorizado, da El Leda Bridge, já que está nessa saída, poderia voar Bridge? direto líder inicialmente, então 3601. Líder ajuda, aguardando o bridge, obrigado. Então 3601, vou ir direto ao bridge. Aí sim, meu controle querido. Bridge na proa, 3601. Altena 3601, chame Recife, frequência 251, Altena 33, decimal 25, boa viagem. Bom dia. É, faltou aí trocar só o botãozinho para a esquerda aí. Nada, meu.